Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me. Remember me for centuries. E aí, galera do The Fraternity, voltamos mais um episódio do Rapidinhos. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre os Seminoles de Florida State. E Nathan, o que você tem a falar sobre os guerreiros do estado da Flórida, sobre a tabela deles e o que eles enfrentam? Bom, Florida State abre na primeira semana contra Ole Miss em Orlando, no Camping World Stadium, chamado pelo Galvão Bueno de Estádio do Orlando City. E tem uma tabela mediana fora da conferência, vai enfrentar South Florida em Tampa, que é uma equipe em ascensão, os rivais Florida Gators, como todo ano, e os Buccaneers, que não são o Tampa Bay Buccaneers, mas o Charleston Southern Buccaneers. Dentro da SEC, Miami e NC State fora de casa, e Clemson e North Carolina, que são talvez as duas melhores equipes da SEC fora de FSU, em casa. Fácil. O que você tem a falar sobre os jogadores de Florida State? Então, o grande destaque dessa temporada para os Seminoles vai ser o running back Dalvin Cook. Ele teve uma temporada fenomenal no passado, mas infelizmente não conseguiu ser suficiente para fazer com que a equipe almejasse mais, né? Ele passou por uma cirurgia em abril, mas se espera que ele seja 100% recuperado para a temporada. E com uma linha ofensiva que retorna praticamente todos os seus maiores talentos, ele está numa situação bem parecida com a do Derrick Henry de Alabama no passado. A gente lembra que Derrick Henry ganhou o Heisman. Então já é daqueles jogadores que a gente pode colocar lá no Heisman Watch. Dalvin Cook é um jogador com alta chance de ganhar o troféu Heisman nessa temporada. E como o jogo corrido não é tudo, a gente sabe que a gente tem que olhar também para os quarterbacks da equipe. E eu digo no plural, porque no momento ainda não está decidido quem vai ser o oficial, né? A disputa aí está entre o DeAndre Francois e o Sean Maguire. Independente de qual deles ganhar a disputa para ser o titular under center, vai precisar mostrar mais consistência do que teve ano passado. Especialmente o Sean Maguire, que teve assim, erros crassos na temporada passada. Melhorou em relação ao que se esperava dele, mas ainda assim errou bastante. Então, para acabar não ferindo novamente uma boa temporada do Derrick Henry com baixas aspirações, o quarterback, seja lá quem for, vai ter que trabalhar, vai ter que suar muito. Na defesa, o principal destaque, obviamente, é a perda do Jalen Ramsey, que é talvez um dos melhores jogadores defensivos da última temporada, mas a gente pode citar alguns nomes aí que estão na linha sucessória, como o Derwin James e o Roderick Hoskins, que permitem com que Florida State continue essa dominância defensiva. E a gente sabe que todo ano tem algum jogador de Florida State sendo draftado nas primeiras rodadas, nas primeiras escolhas, e para falar mais disso aí, acho que é melhor você, né, Nicholas? Então, como você já comentou do Dalvin Cook, a grande diferença dele em relação aos running backs, que aparentemente é algo que tem voltado na NFL depois de passado muito tempo sem ter running backs draftados no top 10, né? A grande diferença dele em relação a outros running backs é a possibilidade dele ser um running back que jogue os 3 downs na NFL. Mas além disso, tem um outro jogador que é muito importante, que retorna esse ano e que foi peça fundamental no ataque do Florida State, é o Roderick Johnson. E ele é provavelmente um dos melhores offensive tackles também pro próximo draft. Ele ajudou muito durante 2014 protegendo o Winston, e mesmo no ano passado ele também teve um ano muito sólido, além do que ele é extremamente atlético, apesar do tamanho dele. O Roderick Johnson tem 2,01 metros e pesa 146 quilos, e isso é um upside que conta muito para a NFL, né? Conseguir transformar esse tamanho todo em atleticidade. E aproveitando também isso, Rafa, quais são os possíveis cenários para o Florida State? Você acha que eles retornam para o college playoffs? A equipe tem tudo para fazer isso. Como o Nathan falou, a tabela não é tão complexa assim se a gente for avaliar. Tem alguns adversários bem simples no começo. Os jogos-chave, no caso, vão ser o contra North Carolina e o contra Clemson, né? Talvez o jogo contra a Flórida. Então, a gente pode esperar aí numa previsão realista, uma previsão bem segura, umas 9 vitórias da equipe. Pode esperar 9 vitórias. Dá pra vencer mais que isso? Também dá pra vencer mais que isso. Nada impede eles de vencer em casa Clemson e North Carolina, né? Que são os dois jogos mais complexos ali, que estão valendo dentro da conferência. Então, esses dois jogos são em casa e eles têm mais capacidade de vencer essas partidas. Flórida também é em casa, então eles podem muito bem sair com 11-1, possivelmente assim, com muito esforço, com muita sorte envolvida também, um 12-0. Não é impossível. Se tudo der errado, se eles perderem pra todo mundo que tem uma capacidade de ganhar deles, a gente tem 7 vitórias ainda. É, a gente tem que lembrar sempre, né, que Florida State tá sempre ali no topo das classes de recrutamento, né? E a gente sabe que uma equipe que recruta bem, característica do Jimbo Fisher, o head coach, uma equipe que recruta bem, e como ele tem uma equipe que ajuda a treinar bem esses jogadores, é uma equipe que sempre tá no topo. Então pode ter um ou outro ano por baixo, e acredite, um ano que Florida State chegou num bowl de ano novo, ficou muito perto de vencer e ter uma temporada excepcional, o ano passado foi um ano ruim para eles. É a mesma coisa se Alabama tiver 10 vitórias numa temporada, é um ano ruim. Então, a tendência é que Florida State realmente melhore. Então, não é nada, é que nem o Rafa falou. Uma temporada invicta deles, lógico, demanda um pouco de sorte, um pouco dos adversários cometerem alguns errinhos e tal, mas é plenamente possível, né? E, gente, é isso. Agradeço vocês por mais um episódio aí do Rapidinhas. Espero que vocês continuem acessando o nosso site e ouvindo nossos podcasts e os textos que estão saindo no nosso countdown até o início do College Football. E valeu! Antes de falar, eu só preciso tirar uma dúvida. O nome do quarterback é... Como que é aqui? DeAndre François Francois. Você sabe dizer isso? François? É, mas se for... É porque não tem um... Omelete de fromage.